o Diego nasceu em 85. Em 83 eu tive meu primeiro filho, que é o Juninho, né? Que completou agora 26 anos. E logo na sequência veio o Diego. Então, como pai, eu já estava pensando lá na frente para que não tivesse conflito dentro da família. Poxa, você colocou o nome no teu primeiro filho, deu o teu nome todo e colocou o Júnior no final. E na época, a gente tinha assistido a Copa do Mundo e para todos o grande nome, os grandes jogadores daquela Copa do Mundo, tiveram alguns grandes jogadores e dentre eles, no meu modo de ver, na seleção da Itália, tinha o Marco Tardelli e o Diego Maradona surgindo já. Então, pensei, por que não criar um nome composto, né? Iria agradá-lo futuramente, graças a Deus, um nome que veio forte e não me causou conflito na família, muito pelo contrário. Causou foi muita alegria, muita satisfação, e ele também sente assim. Então eu coloquei o nome de Diego Tardelli Martins, e é uma homenagem ao Diego Maradona, ao Marco Tardelli. E juntou dois craques, né? Inclusive, assim, o Marco Tardelli já convidou o Diego para que vá à Itália, né? Para que faça uma matéria com ele lá, para que se discuta, né? Muitas pessoas, pô, mas você é descendente de italiano? Não, eu sou mais para português, africano do que italiano. Então essa é a resposta. Porque o nome é Diego Tardelli.